minhas vestes largas, largada em seu corpo, como se fosse tua roupagem. Minha boca tua, ai da tua, como se fosse tua linguagem, tua linguagem, ai, eu prometo, oh, que morena, oh, pele morena. Seu sexo, amor, o teu calor, o teu gemer, o teu gozo sobre a minha pele. Tem uma coisa a dizer.